Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 397, gravado em 14 de julho de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, olá aos internautas, como vão? Tudo certo? Tudo bem, e vocês já sabem, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então pegue o seu café ou a sua bebida preferida, no caso hoje estamos com chimarrão aqui, Vinícius, e vem com a gente. E uma água também. Hoje tá quente, hoje é dia de tomar água. E para entrar em contato conosco, você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Né? Você sabe, isso também fica. Se você nos ouve pelo feed, sabe que também consegue ver os nossos rostinhos bonitos lá no YouTube. Vinícius, pequena atualização sobre o caso CIM, né? O caso do nosso último episódio, né? O grande hack aí da. Dos últimos tempos, senão o maior hack, a maior fraude, né, já cometida aí no Brasil, pelo menos, né? É o que se tem até agora. É, em termos de valores, sem dúvida nenhuma, é o maior. Tá? Em termos de. Uhum. Não em dados, mas em valor, né? Enfim, valor financeiro movimentado. É. A coisa realmente se concretizou no sentido de se confirmar que deve sim passar de 1 bilhão. Tá, não sei se chega a 3, que chegou a ser discutido, né? Chegou a ser falado em 3 bilhões de reais na questão da fraude. Se você não sabe do que a gente está falando, você tem que voltar nos episódios anteriores. Sim. No anterior, na real, né? No anterior. 3,96, tá? Por causa do REC bancário, enfim, CIM, Banco BMP e tudo mais. Isso. O que a gente tem aí, que talvez a gente não comentou na semana passada, porque aconteceu depois e tal, ou pelo menos a gente ficou sabendo depois, é que a Polícia Civil... entrou também, sem ter uma investigação paralela da Polícia Civil. Uhum. Tá? O que a gente tem até o momento é que a BMP confirmou o prejuízo, então, de 541 milhões. Tá? Outras duas instituições confirmou 104 milhões e outra 49 milhões. Isso não dá ainda 1 bilhão, mas a soma preliminar, segundo... A gente não tem a listagem de tudo que foi perdido, tá? Mas a soma preliminar supera 1 bilhão. Mas a gente não tem a listagem exatamente de quem perdeu o quê. Tá? Uhum. Então, sim, passou de 1 bilhão. E vamos ver aí se chega nos 3 que o pessoal chegou a comentar naquela semana que a gente gravou, na semana passada. Tá? A outra, aquilo que vocês já sabem, o dinheiro foi convertido, boa parte dele, para criptomoeda. Então, existe uma investigação para fazer o caminho do dinheiro, né? Mas em última análise, ele vai chegar numa exchange que vendeu cripto e aí alguma conta legítima aí, né, recebeu essa cripto e passou essa cripto para algum lugar e aí boa sorte, tá? Mas esses intermediários a polícia vai conseguir levantar, né? E está levantando e a gente já não sabe se já não levantou, tá? Uhum. Então a Polícia Federal e a Polícia Civil estão fazendo investigações paralelas sobre este caso. 1 bilhão está confirmado e, por enquanto, ainda a gente não tem informação técnica mesmo, a gente não tem mais nenhuma novidade, pelo menos não por enquanto. A própria CIM, tá? Ela frisou que a questão foram as credenciais, tá? Que o atacante conseguiu, e não uma falha no sistema. Uma falha de segurança no sistema. O termo que ela usou, mas a gente entende muito bem que na mídia, em geral, ela tem que... Né, a coisa tornar, o termo que o pessoal usa é... Tornar é legível, coisa meio, né? Ela falou que não é nenhum problema no código-fonte dela. Tá? Uhum. Leia-se, ela está dizendo que não foi uma vulnerabilidade no sistema. Uma vulnerabilidade técnica no sistema. Pode ser sim, e pelo visto existe, né? É que tanto que aconteceu, uma vulnerabilidade do ambiente. Tá? Então, se vocês pegarem a ISO 27002 lá, que tem o checklist, tem os controles lá da ISO 27001, lá você vai ver que não, quando a gente fala de segurança da informação, tu não fala apenas da segurança técnica da aplicação. As vulnerabilidades que ela tem, se está exposta, não está exposta, superfície de ataque, esse tipo de coisa. Mas ela abrange, entre outras coisas, processo de contratação, processo de gerenciamento de credenciais e mesmo de tu fazer, de liberação de uso, de tu controlar acesso a certas operações e tudo mais. Então, sim, a CIM está correta, se não tem vulnerabilidade no sistema, está correta em dizer não tivemos um problema por causa do sistema, mas sim eles tiveram um problema de segurança no ambiente deles. É. Que permitiu que alguém subornasse um funcionário lá, e esse funcionário fez alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é, executou scripts, executou comandos, etc. Ok, mas que comandos? Exatamente o que foi, a gente pelo menos não chegou na gente ainda. Bom. E ele conseguiu credenciais de clientes da CIM, que é a BMP e outras empresas, e aí mexeu no dinheiro deles, coisa que tá lá no episódio 396. E tem uma outra coisa aqui que a gente não comentou, né? E essa é uma característica de fraudes dessa natureza. A gente sabe, já gravou sobre isso várias vezes aqui, né? Várias vezes, mas já falamos sobre isso aqui, sobre a questão da confidencialidade, né? Das informações e sobre como as instituições, em geral, ao redor do mundo acabam lidando assim, né? Elas não têm incentivos, né? E tampouco interesses de trazer a público todas as uma explicação de todas as falhas, porque isso pode comprometê-las de formas muito diferentes, né? Mas uma coisa que a gente não comentou, e aí sim há uma obrigação legal de fazer isso, são as comunicações necessárias do incidente de segurança que eventualmente envolva dados pessoais, né? Uhum. Eu não vi nas notícias, né, até agora, nenhuma informação sobre tratamento ilícito de dados pessoais. Mas se a gente for partir do pressuposto que o sujeito teve um acesso tão longo assim aos sistemas, né? E se ele criou transações PIX, se ele criou transações, né? Se ele forjou transações PIX, ele provavelmente, não que ele tenha forjado transações PIX somente de pessoas jurídicas, né? Mas ele pode ter forjado transações PIX de pessoas físicas. Se isso aconteceu, o incidente também envolveu o tratamento ilícito de dados pessoais e, portanto, deveria, né, contar com a notificação à NPD, né? E eu achei curioso não ver nenhuma informação sobre isso, sobre essa questão de dados pessoais. Porque se ele teve um acesso tão profundo assim aos sistemas, né? Eu diria que não, a gente não pode, é somente uma hipótese, mas uma possibilidade talvez, a gente não poderia descartar também ele ter copiado dados, né, de pessoas físicas, e portanto, aí sim teria um incidente de vazamento de dados pessoais também, para além das questões do furto, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que foi feita a auditoria, etc. O pessoal pode ter avaliado isso, pode ser que isso tenha sido avaliado e tenha sido descartado. Olha, não aconteceu. Mas aí os titulares de dados que eventualmente sofreram, né, uma eventual invasão deveriam ter sido avisados, e se isso tivesse acontecido, acho que já teria vindo, né, a lume aí. Mas é que eu digo, se foi feita auditoria, foi visto que ele não fez nada, ele executou operações e não fez extração de dados, tá? Né? Não tem sentido dizer o que não aconteceu, né? Uhum. Agora sim, se o cara tivesse extraído alguma coisa e tal, mas me parece, cara, de novo, o que eu falei naquela, se eu tivesse no lugar desses atacantes, se eu fosse o criminoso no lugar desses criminosos fazendo esse ataque, eu não demorei, eu faria a coisa o mais direta possível, sabe? Por isso que eu falei que eu explorava vulnerabilidade pra quê? Se tinha uma pessoa lá dentro, que tinha acesso, era desenvolvedor. Pegar dados para fazer fraudes para quê? Se eles podem movimentar mais de R$1 bilhão em criptomoeda. Não tem porquê, sabe? Não, tu passar o rodo, como eu disse. Não. Tu não vai lá juntar o copinho d'água, tu pega o rodo e empurra tudo, era isso. E foi o que esses caras fizeram, sabe? Então... Mas enfim, é isso aí, cara. Quem não sabe exatamente o que a gente disse, vai lá dar uma olhada no 396. E por enquanto a gente não tem muitas novidades, assim, não tem nada muito novo, né? Tá bom. Também quem acompanhou as notícias aí nos últimos dias, né? Sobretudo na semana passada, viu um comportamento meio chocante do Grok aí, né, Vinícius? Você ganhou bastante atenção da mídia. Pois é, cara, o Musk, acho que nessas alturas, né, todo mundo sabe quem é o Elon Musk, e sabe muito bem das transformações aí que ele tem tido em termos de atuação pública, né? Era um cara que, se vocês ouvirem até episódios bem pra trás aí do podcast, poxa, eu achava muito legal o esquema da SpaceX, eu cheguei a comentar na época, isso aí é anos atrás, isso na época da pandemia, eu acho ainda que foi, Guilherme. Uhum. Que a SpaceX pousou aqueles dois, que a primeira vez que eles pousaram juntos, sem explodir. Sem explodir. Eram três, um sumiu, mas dois pousaram juntos. Uhum. É, daqueles Buster. Como é que é? Eu não sei o nome, como é que chama aquilo, mas os foguetes da SpaceX. E, cara, achava muito legal. Aí o esquema da própria. Da Starlink, um negócio muito interessante e tal, um investimento em carro elétrico e. Só que ao mesmo tempo, cara, à medida que foi passando, que essas coisas, que são bem interessantes, as iniciativas são muito interessantes, começou a surgir um lado mais político do Musk, tá? E pra quem quiser assim, mais, saber mais detalhes sobre isso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas dê uma olhada sobre o Musk e o. Agora eu não sei se foi. Eu acho que era a filha. Acho que é a filha que fez transição de gênero, né? Eu acho que é filha, né? E aí ele deserdou a filha. Fez, é uma bagunça essa questão pessoal dele aí. E ele tem... ele adotou essa agenda que o pessoal chama nos Estados Unidos de anti-woke, né? Uhum. Contra, assim, que não quer saber da questão das minorias, das minorias, da questão de inclusão e tudo mais. Tanto que o Trump entrou e acabou conseguiu fazer com... Dentro do governo público, né, do governo federal, eles conseguiram meio que zerar esse negócio de políticas de inclusão, né? E combate a preconceito e tal. E, inclusive, ele conseguiu meter a mão em algumas empresas também. E o Musk já entrou de cabeça nessa história, ele estava reclamando que as IAs, elas eram muito woke. Elas respeitavam demais as coisas. E estava dizendo que o próprio Grok, que é a IA dele, tá? Da XAI, que é a empresa dele, que o próprio Grok era muito woke também. Então, no dia 4 de julho, ele libera uma versão, então o Grok mais livre, uhum, né? Mais com free speech. Como é que é um toquezinho de free speech a mais no Grok? E que agora, não, vocês vão ver que o modelo tá melhor. Entrou o Grok versão 4 e o Grok versão 4 tá melhor e vocês vão perceber diferenças nele. E de fato, na sequência, o Grok foi conectado ao X. Ah, então, lembra de uma empresa, Guilherme, que fez a mesma coisa uns anos atrás, que a gente comentou? É, tu tá falando da Microsoft? Aham, que botou uma IA, lembra disso? Sim. Lembra o que aconteceu? Lembro, claro. Em 24 horas virou uma neofascista lá, não sei. Nazista, que, deu uma, né, loucura. É, e tiveram que tirar do ar, né? Bom, deixa eu ver se eu acho a data de quando isso aconteceu. É, isso faz tempo. 2016, portanto, 9 anos, Vinícius. Atrás. Há 9 anos atrás. Tá. E aí, só um parênteses, de nove anos pra cá, as possibilidades de moderação, né, dentro das IAs se alteraram bastante, né? Oh, total. Total. É um outro mundo hoje de moderação, né? É um outro mundo e a gente percebeu mudanças desde que a gente começou a usar os chats e tal ali em 22, né? Quando sai o ChatGPT para acesso público, a gente vem brincando com isso há um tempo e nós percebemos mudanças nesses controles. Era muito mais fácil fazer o ChatGPT pirar e gerar umas coisas inadequadas em 22, 23 do que agora. Agora é bem mais difícil, né? E ainda assim, o Ilya lá saiu da OpenAI e uma das coisas que ele apontou justamente esse problema de alinhamento, né? Que envolvem, entre outras coisas, esses filtros, esses controles do que a IA pode dizer ou não, ou como dizer, né? Bom, mas daí o Grok foi pelo mesmo caminho da IA da Microsoft, que aconteceu lá 9 anos atrás. Ele, eu não vou dizer pirou, porque o pessoal pode achar que ele alucinou. Na verdade, não alucinou. O Grok, assim como tudo que é LLM, ele é treinado com tudo que tem na internet, tá? E então, assim, você não tem como fazer com que o modelo não saiba, até a gente discutia isso mais cedo, né, Guilherme? Não tem como fazer com que o modelo não saiba o que é nazismo, ou o que aconteceu, né, o os discursos de ódio, não tem como fazer a IA não, o modelo não conhecer isso. Então isso tá lá dentro. Então a misoginia tá lá dentro. Tudo que é tipo de coisa absurda que tu imaginar está lá dentro do modelo. Dentro no sentido de que ele fica latente, né? As associações que permitiriam ele conceber um discurso nazista ou racista, elas estão presentes dentro. Lá. Guilherme, é. Estão presentes na nossa cabeça também. Também, claro. Só que a gente não faz. Por uma questão moral, ética e legal também, ético, né? Tem um filtro moral. As crenças, Isso, tem uma série de coisas que, assim, eu sei como fazer um discurso nazista, mas eu não vou fazer, entende? Uma coisa, claro. Que eu abomino. Então a IA tem isso lá, e como ele afrouxou esses filtros, como ele deu uma reduzidinha no controle das coisas. Uma calibrada pra baixo, na questão do controle. Cara, o Grok saiu fazendo post nazista no X, tá? Então, inclusive se autodenominando de Mecha Hitler, tá? Uhum. E falando coisas absurdas, que o Hitler saberia como lidar com os judeus, fazendo algumas inferências, cara. Até assim, não é uma coisa, o início nem foi tão direto, tá? Uhum. Dizer assim, esses judeus não sei o que, não. Ele pegou pelo sobrenome. Ele inferiu pelo sobrenome. Que o sujeito era judeu. Que o sujeito era judeu. E aí ele fez um comentário em cima criticando o cara. Uhum. E usou a linguagem que esse pessoal utiliza normalmente, que os antissemitas, né? O pessoal que são contra os judeus, né? A IA aprendeu direitinho, tá? Uhum. E lembrando, a própria IA foi treinada com o que tem no Twitter também. Ah, desculpa, eu disse Twitter. Não, é a lata de lixo do Twitter. Ela é treinada com o que tem lá. E ela também se alimenta, vamos dizer assim, em tempo real do que está sendo dito lá para também responder e tudo mais. Em algumas situações, teve uma situação até que foi tu que comentou comigo, porque eu não tinha visto isso, que ela começou a dizer que tem até uma etiqueta. Essa etiqueta tá me incomodando aqui, mas vocês não podem. Uhum. Eu não posso tirar a boina. Então, deixa eu ver se eu consigo esconder essa etiqueta. Tá. Aí tá aparecendo um pedacinho ainda ali, mas. Aqui é pronto. Aí, tá ótimo. Aí, que foi o seguinte: numa das respostas, ele começou a dizer, avaliando como Elon Musk responderia, pensa a respeito disso. Então, ao que parece, tentaram dar uma instrução lá pro Grok, mais alinhada com o dono dele. Uhum. Mais ou menos isso. Tá? E aí a coisa deu no que deu. E aí eles tiraram, desconectaram o Grok do X, falaram que eles vão botar controles mais severos do que o Grok publica. Tá? Então, né? Fomos longe demais, vamos dar uma calibrada nesse negócio. E vamos ver o que volta. Eu nem vi se eles já conectaram o Grok de volta no X. Mas a ideia é eles ligarem de volta com um filtro mais potente. Eu já tinha percebido, Guilherme, que o Grok não era tão restritivo. E te digo que depende da situação, é restritivo demais mesmo, tá? Uhum. Na geração de imagens. Sim. Tá? O ChatGPT, às vezes, um negócio nada a ver, que não tem nenhum problema. Ele fica dizendo, não, é contra a minha política gerar uma imagem, não sei o quê. Cara, não tem nem nada demais no pedido, entende? É ele que interpreta meio torto. Agora, já o Grok, eu pedi coisas com violência explícita e tal, ele já gerou, entende? Uhum. Fui testar ali, ele gerou. E o ChatGPT, por exemplo, se nega a gerar esse tipo de imagem. Então, esse ponto de equilíbrio aí é o que o Yuval Harari diz que é muito difícil da gente encontrar, sabe? Porque a Yala, ela se comporta de maneiras inesperadas. E desde aquele processo que a gente comentou dela em laboratório, o Cloud AI chegou a bolar uma chantagem de um funcionário da empresa, usando e-mails pessoais que ele tinha tido acesso, né? Mas isso em laboratório, tá, gente? Não é uma situação real. Demonstra bem o tipo de coisa que pode acontecer se a IA não for bem... É. Não tiver muito bem alinhada. Eu acho que são objetivos, né? Eu acho que são sinais, né, de algo que quem estuda as repercussões éticas, né, e legais das IAs é que elas não são entidades, embora elas produzam conteúdo, né, que não foi colocado lá literalmente, ou seja, elas conseguem funcionar de forma estocástica e não determinística, né? Elas, como você muito bem disse, elas são treinadas, né? E aí o que a gente tem avançado nos últimos tempos também, como você colocou muito bem, são as medidas de moderação e de controle, as camadas, né, de moderação e de controle das IAs. Aqui a gente está falando de LLM, mas você tem hoje, que é um outro problema, né, uma série de IAs aí pequenas disponíveis na internet para você fazer deepfakes envolvendo nudes. Então você tira a roupa de pessoas, sobretudo, né, de meninas. Isso é feito em um baita de um problema hoje em escolas, né? Então, você primeiro tem a responsabilidade do mantenedor, né? Do que aquela IA pode fazer. Ele deve ter uma responsabilidade sobre o conteúdo que está produzindo, porque afinal de contas não é algo banal, né? Você está tendo uma IA que está interagindo com as pessoas no ambiente, reproduzindo conteúdo nazista, e isso não é algo... um probleminha, um detalhezinho, uma calibração. Algo que, claro, a gente não sabe como funcionam, né, os mecanismos de moderação, mas assim, não me parece que seja algo que foi colocado ou que foi reproduzido assim, sem uma intenção direcionada, entendeu? Nem que essa intenção seja de afrouxar certos controles que me parecem que são obrigatórios para qualquer LLM, né? Veja, não é você conversar com o LLM perguntando para ele sobre detalhes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele reproduzir um conteúdo ou produzir um conteúdo que tem por baixo ali um juízo de valor muito prejudicial pro mundo e para a sociedade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande discussão que nós temos hoje é justamente essa intenção das big techs, sobretudo aquelas que estão relacionadas com IA, mas hoje está todo mundo, né? Está todo mundo virando a chave para IA, né? O X, que é uma rede social, tem uma IA, né? Ou as empresas, né, do Elon Musk tem uma IA. Então antes... mas não é uma rede social? Não, uma rede social, mas também tem uma IA. Então você começa a ver uma série de plataformas das big techs, né? Sobretudo as big techs, com essa intenção de produzir IAs. E aí qual é o problema? Então o problema é que a ideia por trás, né, dessas empresas é que você tenha o mínimo de intervenção ou de interferência estatal no que eles podem produzir com é legítimo, evidentemente, né, mas com a justificativa de que isso é feito para manter a liberdade de expressão. Sim, né, de fato você tem que ter liberdade de expressão, claro. Só que a IA não é, primeiro que a IA não é uma pessoa, né, a IA é um ente computacional lá que vai produzir conteúdos e que pode produzir conteúdos, inclusive criminosos, danosos, né, sobretudo para grupos que podem, que historicamente, no caso de judeus, foram, né, discriminados de formas, né, e mortos, né, enfim, todo esse problema histórico que a gente já conhece. Então, acho que é um negócio bem simbólico, assim, do que está acontecendo e do que pode acontecer se, de fato, nós não tivermos regulações para esse tipo de coisa. Repito, né, a gente está falando de conteúdo nazista, né, e eu não acredito que seja o tipo de conteúdo que deve vigorar e ser reproduzido, ainda mais por máquinas, não é? Não foi nenhuma pessoa que publicou aquele, que seria problemático e criminoso, foi uma máquina, né? Então... Depois a gente tem a questão da responsabilidade de quem... Porque se fosse uma pessoa fazendo isso, isso é uma coisa interessante, né? Se fosse uma pessoa tendo publicado isso aí, ligeirinho alguém tomaria um processo aí. Nesse tipo de publicação. Seria cancelado e tudo mais. Mas o pessoal não vai cancelar o Grok. Mas ao mesmo tempo, o Grok pertence a uma empresa, né? E parece que se uma pessoa física vai lá e publica uma coisa dessas, aqui no Brasil ela ela comete um crime, né, Guilherme? Aqui existe um crime com relação a isso. Não pode dizer qualquer coisa, não pode falar coisas desse gênero aqui no Brasil. Mas como... a ferramenta fez assim, mas a ferramenta, pelo menos por enquanto, não é um ente independente, né? Claro. Então a empresa tem que responder pelo que a ferramenta faz. Não, e essa própria questão, né, de eu vou diminuir os filtros porque ela é woke, é proposta, ou por qual sim, seja sim. o motivo que seja, nem entro nesse mérito, né? Mas assim, a partir do momento que você toma uma decisão de afrouxar os filtros, né, do que ela pode produzir, essa é uma decisão que tem... que traz pro decisor uma responsabilidade, pelo menos deveria trazer pro decisor uma responsabilidade. E aí, só para concluir, eu acho muito problemático, porque realmente é a demonstração clara dos problemas que a gente pode ter se esse tipo de ferramenta, se esse tipo de sistema não tiver regras mínimas de funcionamento. É um germe do que pode acontecer, fora aquelas coisas que você não percebe, que é pior ainda, né? O fato desse tipo de conteúdo estar dormente lá dentro, se você não tem um controle muito grande, você pode ter um direcionamento implícito, né? Um direcionamento subliminar, levando em consideração essas ideias, sem que elas apareçam de forma ostensiva no conteúdo produzido, sabe? Você entende onde eu quero chegar, né? Ela tá por trás, ela tá subliminar ali, mas sem ser tão ostensivo como ela foi nesse momento, né? Que também é um outro problema. Ali apareceu o Grok, né? Agora, aquela história, pode acontecer uma coisa e não parecer aqui. Pelo menos no primeiro, não parecer que tem uma IA ali por trás. Exato. Mas eu só finalizo lembrando que a gente já deu aqui, a gente comentou uma situação em que uma agência de... uma empresa de passagem... uma empresa aérea... botou uma IA no chat, a IA, um cliente conversou com a IA alucinou, ela não foi bem orientada, inventou um esquema putz, agora esqueci o termo. Era um desconto devolver o valor da passagem, tá? Um refund da vida, tá? Uh-huh. Ela criou uma situação de refund que não existia. E a pessoa, não, beleza, eu aceito, tá de boa, né? Ela achou que fosse uma coisa... E aí quando ela foi exercer o direito dela, a companhia aérea disse, não existe isso. E aí o cara foi pra cima e disse, não, mas a IA de vocês disse, eu quero, né? E eles tentaram dizer, mas isso não foi a gente, foi a IA. Não, mas foi a IA de vocês, então... Claro, óbvio. A IA tava falando em nome da empresa, e a IA, então, teve que pagar. A IA não, a empresa aérea teve que fazer honrar. O estorno lá, pagar, teve que honrar lá a oferta feita pela IA. Então, gente, cuidado. A IA não é alguém que você chama pra resolver um problema e depois diz, foi a IA que fez mal feito, foi ela que fez mal feito, não. Tu botou ela pra falar em nome da tua empresa, ela tá falando em nome da tua empresa. Então tem que tomar muito cuidado com a gente de IA. E nós vamos ver muita, muita porcaria acontecendo nesse sentido, Guilherme. É o problema de você concluir. Não, de novo, nós vamos ver muita coisa acontecendo nesse sentido. Agentes de IA sendo postos aí pro... A pessoa já começa a usar com mais frequência, esses chatbot de atendimento, etc. Daqui a pouco vai ter umas IA fazendo bobagem, né? E aí vai ser lindo. É a questão de você atribuir personalidade jurídica, né? Que é uma outra discussão dentro dos estudos, pelo menos no direito, né? Da IA, é você até que ponto ou ser, como e quando, né? Seria desejável ou viável você atribuir personalidade jurídica para esses entes, e aí com problemas até sobre desligá-los ou não, e daí toda aquela coisa mais, né, de ficção científica mesmo, o 2001 e aquela coisa toda, né? Eu só vou levantar a bola, mas não vou comentar, pra mim já deu esse assunto que é... Mas a gente vai pra gente trazer pra uma próxima, hein? O Harari falar disso. Uhum. A hora que a IA tiver reconhecido a sua... A sua personalidade. Mas enfim, mas esse é outro, são outros 500. Bom, e só pra terminar também, esse é o problema dos riscos, dos tais riscos sistêmicos, né? Que é uma... instituto ali que está tanto previsto no AI Act, quanto também foi mencionado na decisão do STF sobre o Marco Civil, né? Eles mencionam lá essas possibilidades de risco sistêmico, enfim, mas vamos terminar por aqui, senão a gente não vai parar de falar esse negócio. Ligando, eu quero trazer também outros. Tá bem polêmico o episódio dessa semana, porque é o seguinte, né? A gente tem visto também, quem, se você não esteve numa câmara criogênica, né, nesses últimos 10 dias, sei lá, tá acompanhando todas as discussões referentes às tarifas que o Trump quer impor ao Brasil, tarifas de 50% para, acho que todo e qualquer produto, né, é vendido no, sim, Brasil. Aí você tem todos os problemas do que é exportado do Brasil. Por enquanto ele está ameaçando, né? A tarifa não entraria em agosto, né? Primeiro de agosto, nós temos 15 dias ainda aí, mais ou menos. Que é um problema, assim, se realmente é uma ameaça, você tem um outro problema aí também de interferência entre países, sair da diplomacia, né? Abrir mão de tudo que foi construído no comércio internacional e tudo mais. Bom, esse não é bem o nosso problema aqui. Mas qual é a nossa questão? É que, para além do óbvio, né? Que, ou seja, aqueles produtos que são exportados são suco de laranja, carne, né? Eu lembro agora de cabeça, Vinícius, suco de laranja, aço, né? Enfim, não. No comércio internacional, não, a gente deixa lá pro xadrez verbal e tudo mais, né? Nós temos também o problema de uma hipótese que se levantou de que por trás dos interesses dessa carta e também para além das questões políticas que foram ostensivamente também mencionadas ali, não vem ao nosso caso aqui agora, também um outro problema, mas que uma das razões da atuação dele de impor tarifas tão, eu acho que foram o maior valor entre todos os 26 países, né, que ele também teve cartas semelhantes. Fora a China. Para outros 26 países. Fora a China, então, a segunda maior. E que por trás disso estaria também os interesses das big techs. E essa é uma questão aí sim que nos interessa, né, porque a gente já viu a atuação dessas empresas em várias frentes, né? Projetos de lei aqui, é caso famoso, que o próprio Google falou que era o projeto que ia censurar a internet, né? Ou seja, colocou lá na página inicial de pesquisa do Google, né? Que seria um projeto que destruiria a internet, eu não lembro exatamente os termos do que eles colocaram, enfim. E aí, claro, é plenamente legítimo, né, em um regime republicano e democrático, que empresas tenham os seus interesses também manifestados e declarados e eventualmente até considerados, né, considerados pelos gestores políticos e tudo mais. O problema é quando você tem uma captura de interesses, né, por meio de lobbies muito poderosos, deixando em segundo plano o bem comum. E aí é uma grande, né, a grande questão é essa, né, como é que eu vou equacionar e vou compatibilizar os interesses das empresas e o bem comum? Esse é o campo da política, né, ou seja, num mundo ideal, seria no campo da política, das concessões, das discussões, que se haveria um equilíbrio esses interesses, de forma a você não inviabilizar a atuação de uma empresa e, ao mesmo tempo, não sobrepor completamente os interesses públicos, o bem comum, sobrepor com os interesses dessas empresas. E aí o que a gente está vendo agora, nessa hipótese aqui, CBN, né, o Tarcísio Veloso da CBN, outros portais também vêm colocando de maneira geral isso, é que uma instituição americana, que seria a CCIA, a Computer and Communications Industry Association, que é composta por, entre outras empresas, Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest e eBay, eles lançaram uma carta se manifestando depois da declaração ou da carta do Trump que impôs... Minutos depois, tu falou, né? Ameaçou, alguns minutos depois. Minutos depois. Já estava preparado, né? Se manifestaram no seguinte sentido. A CCIA saúda a atenção da administração em relação às barreiras do Brasil contra exportações digitais dos Estados Unidos por meio de uma investigação deliberativa da seção 301 sobre os prejuízos causados por tratamento discriminatório. E eles teriam referido nessa carta questões como a própria suspensão do X, que se deu aqui no ano passado, né? Falar até sobre a taxa das blusinhas lá, né? A tal taxa das blusinhas, que na verdade foi o remessa conforme, a colocação dos impostos, sim, seriam, né, previstos e adequados ali para compra. Mandaram para o Beleléu o limite. O limite sem, era. Sem imposto, era. 50? A lei era 100 dólares. Aí tinha uma portaria da Receita Federal que baixava para 50 dólares. Uhum. E sempre foi uma coisa maluca, tá? Porque embora na maior parte do tempo esses valores não fossem taxados, e até valores maiores não eram taxados, tá, Guilherme? Uhum. Mas sim, eventualmente eu tive coisas que eram, assim, custavam R$7, que foram taxadas. Uhum. Que troço absurdo, assim. Eu tive umas bobagens, assim, que foram. Então era um processo meio maluco. Agora é parelho, né? É tudo taxado, não tem mais... Quem faz parte do remessa conforme, sim, né? Você tem algumas lojas que não fazem, aí me aí parece vai que ser... entra no, é, no, no, naquela roleta, né? Na então, roleta russa. E também mencionaram a própria LGPD e a aplicação da LGPD. E o que me chamou a atenção nesse caso... Veja, a gente está falando da ameaça das tarifas de 50%, acompanhada... Qual a cartinha padrão... Tirando a questão política ali, né? Que ele cita a cartinha padrão falando que o negócio, a comércio tá muito ruim para os Estados Unidos, que é uma desvantagem, quando na verdade. Não é verdade. Não é verdade, é super Estados Unidos, sim. Para eles, Estados Unidos assim, exportam mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. É. Então você tem um problema ali de compreensão da própria realidade. Então, e aí nós temos também, eu estava falando sobre o LGPD, né? Eles disseram que deve instar o Brasil, né? Ou seja, o governo americano deveria instar o Brasil, abre aspas, que deve instar o Brasil a considerar as proteções de privacidade disponíveis nos Estados Unidos como adequadas sob a lei brasileira. Uhum. O Tássio Veloso, então, também comentei da CBN, disse que a decisão referiu... que a decisão do STF sobre o Marco Civil e também as manifestações do presidente nos BRICS sobre a regulamentação da IA também teriam pesado. Então, não dá para saber exatamente quais foram as razões do Trump para fazer isso, claro, né? Você tem, me parece, não só questões econômicas, mas políticas também. Você tem o que muitos comentaristas têm falado, né? Me parece que isso é bem óbvio, uma tentativa de interferência... pela via de uma guerra comercial, da interferência na própria ordem jurídica do país. E com essa possível atuação, essa hipótese colocada, né, de que as big techs também estariam por trás disso, você tem uma tentativa de interferir diretamente, tanto no processo legislativo como no judiciário, de um país estrangeiro, né, Estados Unidos, né, tentando impor práticas não pela via... da diplomacia, né, que seria a via adequada e que provavelmente poderia ser um caminho provavelmente não seria um caminho legítimo para fazer isso, mas em vez de fazer dessa forma se faz por meio de uma guerra comercial. Uhum. Veja, repito, a gente está vendo aqui os Estados Unidos dizendo que, olha, vocês devem interpretar as nossas proteções aqui de proteção de as nossas regras de proteção de dados como compatíveis com a lei brasileira. Né? E tem uma série de problemas entre Estados Unidos e União Europeia, são sistemas diferentes, né? Então, de repente, isso está sendo feito de uma forma um tanto quanto assodada e preocupante, né? E colocando o Brasil numa posição muito delicada. Nós já temos uma série de dificuldades aqui internas para legislar sobre proteção de dados, sobre regulação da IA, sobre eventuais controles em redes sociais, e de repente você tem mais uma... medida dessa que me parece que é bastante prejudicial à nossa própria autonomia enquanto país, né? Então fica só a referência aí de que poderia estar por trás também, e fica, claro, como sempre os show notes aqui, né? Mas de comentadores, notícias, enfim, e órgãos de imprensa aí que têm levantado essa bandeira das big techs também como fundamento das tarifas. Guilherme, eu vou te dar algumas palavras aí e tu me diz o que aconteceu, tá? Ah. Bluetooth, uhum. Mercedes-Benz, Volkswagen, uhum. E Skoda. Essa eu não conheço a marca, mas tudo bem. Você disse que você ia falar uma notícia surpresa, mas eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. Não, eu li. Seria uma possibilidade de você invadir os carros por alguns módulos de Bluetooth que teriam vulnerabilidade, né? Possibilidade não, cara. Eles encontraram uma vulnerabilidade, tá? Aham. Uhum. Então... É um módulo, né? É um módulo de Bluetooth, tá? É o Blue SDK Bluetooth da Open Synergy, que é a empresa... E a notícia tá lá no The Hacker News, então vai estar lá no show notes para vocês podem olhar com detalhes. Mas o que dá para fazer é uma, são algumas vulnerabilidades ali que foram encontradas, que exploradas em conjunto, que permitem executar código arbitrário, tá? Nos carros de pelo menos 3 grandes fabricantes: Mercedes-Benz, Volkswagen e Skoda. Tá? Skoda com K, K-O. Skoda com S-U-D-O. Acho que é um na Europa, esse... é. Cara, eu te confesso que eu nunca ouvi falar. E... sim. Então, eles exploram essa vulnerabilidade e isso permite que eles executem códigos maliciosos no carro. A gente viu algo parecido, tá? Mas deixa anos, eu só te perguntar, antes de tu falar. Fala. Quando você fala sobre um módulo, é algo físico que Cara, é um SDK, então eu imagino que seja um conjunto de coisas, tá. Assim, que faz parte de interface Bluetooth, certamente, tá? E o software que faz o gerenciamento desse negócio. Tá? Ah, então você poderia atualizar o carro. Depende do fabricante, porque a separação, justamente o que eles comentam na notícia aqui, tá? Que a gente viu no caso do Jeep Cherokee. Temos episódio. Se puder catar isso aí. Já faz 10 anos, cara. Certamente já faz 10 anos. Pra deixa mais. Eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. O que aconteceu com a Jeep Cherokee foi isso. Os caras exploraram, não via Bluetooth, mas via um acesso via empresa de telefonia. Tá? Episódio então, 81. Nossa senhora, isso foi quando? Foi em julho de 2015, 31 de julho, a gente tá 14, 15 aqui, quase 15 dias pra 5 anos. Nossa, eu falei 10 anos. É, eu achei 9 que tinha sido anos mais tempo e isso. Sei lá quantas semanas. Não, pra fechar quantos anos tu falou? 5 pra 10, fechar 10 anos. Pra 10 anos? É, pra 10. Ah, então tá. Então eu acertei. Quase 10 anos, então. 10 anos, na lata. Naquela época, o que aconteceu? O Jeep Cherokee, ele vinha conectado numa companhia telefônica, não lembro agora mais o nome da companhia telefônica, como se fosse assim no Brasil, fosse o a Vivo ou a Claro, tá? E o pessoal da Jeep teve uma ótima ideia. Como é que a gente vai controlar acesso aos carros, né? Porque tu pode acessar remotamente os carros. E aí eles disseram, não, só pode acessar se tu tiver também um chip da mesma companhia telefônica. E foi o que aconteceu. Os pesquisadores lá compraram um chip da mesma empresa e aí eles conseguiram acesso aos carros e demonstraram isso na prática. Tá? E aí eles tinham como a separação entre o sistema de informação e entretenimento e o resto do CAN bus lá, da rede local do carro para controlar... tudo que vocês imaginarem, tá? Desde controlar limpador de vidro, volume do rádio e funcionamento do motor, ar-condicionado, o que vocês imaginarem, tá? Essa separação estava bem feita e os caras demonstraram justamente um ataque em que eles controlaram isso tudo remotamente, tá? Tá lá no episódio... qual é o episódio, Guilherme? É 81. 81. Vão lá no episódio 81, tem as referências lá, vocês vão ver, inclusive um videozinho, tem inclusive um vídeo do ataque sendo feito, tá? Tem. E agora... acontece algo muito parecido, tá? Só que o que dá para fazer nos sistemas depende, e aí eles chamam atenção para isso, tá? Enquanto os sistemas de entretenimento, tá? São frequentemente isolados de controles críticos do veículo, coisa que no Jeep Cherokee 10 anos atrás não era. Isso é CAN bus, né? É o CAN bus que eu citei. Na prática, essa separação depende muito de como cada fabricante projeta a segmentação da sua rede interna. Então assim, ó, segmentação de rede interna, tá, gente? Criar VLAN separada vale pro carro também, tá? E a gente teve um problema semelhante também, deve fazer uns 10 anos, com a Boeing. Quando ela lançou o Dreamliner, um cara que chegou a ser preso até porque ele fez isso, ele conectou via o sistema de entretenimento do Boeing e ele conseguiu controlar, ele usou o Android dele, ele conseguiu controlar a aceleração do avião. Inclusive ele chegou a mexer, né? E por ter feito isso ele chegou a ser preso na época, o pesquisador. A gente comentou aqui no podcast. Deixa eu te perguntar, porque às vezes você falou sobre CAN bus, você falou sobre VLAN, né? Só dar uma rememoradinha bem rápida aqui para quem não é, quem não tá, tem intimidade com esses conceitos. O que, que isso significa? Significa que tem vários sistemas ali dentro do carro. Você, vamos pegar a nossa casa? Cada um na sua casa aí, ou se quiser o seu escritório, mas a casa é interessante. Na tua casa, tu precisa ter Wi-Fi. Tu quer usar o teu celular, tu quer usar o teu tablet, o notebook, tua TV, etc. Tudo luzinha, hoje tá conectado. Cozinha, conectado. Cozinha e tudo mais. Então, tu tem uma rede local, uma LAN, que a gente chama. Uma Local Area Network. Uma rede local, tá? Essa rede local, via de regra, até por questões de limitação mesmo, que as pessoas sabem sobre isso, acaba sendo... Normalmente, tu vai nas casas das pessoas, elas têm uma Wi-Fi. E nessa Wi-Fi elas conectam tudo. Então você que está nos ouvindo aí, que não tem muita noção dessa parte de segurança ou de rede, talvez você esteja fazendo isso, tá? Mas não se apavore. Você tem como melhorar isso. Mas em geral é uma rede só. E nessa uma rede só, tu vai conectar tua TV, teu computador, teu note, teu laptop, celular. Vai conectar teus dispositivos smart, tomada smart, cafeteira smart, balança smart, escambau smart e tudo mais. E ao mesmo tempo, quando chegar alguém na tua casa, vai te pedir assim, me dá acesso aí me dá acesso à tua Wi-Fi, por favor, porque tem a senha do Wi-Fi. Aí tu vai lá, tu dá a tua senha pros teus amigos. Cara, isso... E aí você já vira uma grande bagunça, porque tu não tem controle de acesso efetivamente nesse negócio. Tá? Uhum. Todo mundo vê todo mundo. Todo mundo vê todo mundo. Se o cara entrar lá com uma coisa no teu celular, daqui a pouco com o celular na tua rede, ele vai ver tuas coisas, vai poder mexer nas tuas coisas. Daqui a pouco o cara acessa alguma câmera que tá compartilhada na rede e consegue pegar imagens da tua câmera e ver. Então assim, é muito ruim tu ter uma rede só pra tudo. Uhum. E no carro, é muito ruim tu ter uma rede só pra controlar sistema de entretenimento, né? Controlar sistemas de informação, pressão dos pneus, como é que quanto combustível tem no tanque, a luz está queimada, não está, etc, etc, etc. E ao mesmo tempo, coisas críticas, como se o motor vai ficar ligado ou não, qual é o estado do motor, se tu vai desativar os sensores de proximidade, se tu vai desativar freio, ou tu vai acionar direção. Freio, direção. São coisas críticas, tu não vai botar tudo isso na mesma rede. Tá? E a Jeep fez exatamente isso 10 anos atrás, e dependendo, a gente não sabe a situação, mas alguns desses fabricantes podem ainda estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, o que se faz? No carro, não é uma rede local, não tem as dimensões de uma rede local mesmo, uma rede local residencial que tende a ser uma rede pequena. No carro, a gente tem o que a gente chama de CAN, tá? uma Controller Area Network. É uma rede, tá? É uma rede que conecta sensores, atuadores, controladores, aí o rádio do carro, sistema de entretenimento, display. O display é um dispositivo. Tá? Uhum. Então, isso tudo está nessa rede. Então, da mesma forma que a tua rede em casa deveria ser separada, ou seja, quando vem alguém te visitar e te pede acesso ao Wi-Fi, tu deveria ter uma rede separada... Visitantes, claro. Para visitantes... No carro deveria ser a mesma coisa. Na verdade, eu acredito que já depois do acontecido com o Jeep 10 anos atrás, o pessoal, a maior parte dos fabricantes acaba aprendendo, quer dizer que necessariamente aprende. A Boeing aprendeu também, tá? De separar essas redes. Então, a rede Wi-Fi de entretenimento dentro do avião não pode ter nenhum tipo de comunicação com a rede Wi-Fi. Ou com a rede de dados que interconecta os subsistemas do avião, que claro. Inclusive controlam a aceleração, etc. Então, e telemetria e outras coisas assim. Então é isso, Guilherme. A CAN é essa Ótimo. Rede lá no carro. A LAN é a tua rede em casa. E a segmentação, tu tens que separar a tua rede em casa entre as tuas coisas, pelo menos, e os dos visitantes, tá? Então, isso é necessário que se faça. Eu separo bem mais, né? Eu separo bem mais a minha rede aqui. E outra, né, Vinícius? O carro deixou já há bastante tempo de ser meramente um dispositivo mecânico, né? Cara, carro, é tudo eletrônico. O carro é controlado por computador em última instância, né? Ou seja, você tem um joystick ali E a porcaria do carro tá online. Lembra quando tu comprou o teu carro e tal? Que tinha um negócio, aí tu queria. Ah, eu quero desativar isso aqui e tal. E tu meio que conseguiu e meio que não conseguiu. Sim. Cara, de lá pra cá, agora nem tem isso. Não tem. É conectado. Sim, você não consegue desabilitar. Você tem todos os problemas de privacidade e de proteção de dados, mas você tem aí problemas de daquela diferença entre security e safety, né? Porque se o cara invade se isso for fácil de realizar, você pode causar um acidente, pode desabilitar, sequestrar o carro do cara, sei lá. Aí assim, os golpes são inimagináveis, né? É, o meu carro, ele tem um aplicativo que eu não faço tudo que eu quero com ele. Nunca testei, pelo menos, né? Se eu consigo hackear, nunca hackeei o aplicativo. Mas o que ele permite fazer é, no mínimo, saber onde o carro tá, definir cerca eletrônica. Sabe, fazer cerca eletrônica. De desligar o carro quando ele sai de um lugar? Não, te dá um alerta quando ele entra ou sai de uma determinada área. Desligar o carro, não. Acho que os caras pensaram, não vão botar tanta coisa no aplicativo. Mas o caminho tá ali, entende? Ele pode não fazer, mas o caminho tá ali. Aquela velha história que a gente sabe. A funcionalidade pode não estar disponível. Mas o caminho pra chegar nela tá lá, de alguma maneira. E questão de trancar porta, abrir porta, não dá pra ligar o microfone dentro do carro? Não no aplicativo, mas aquela história, né, cara? Eu nunca fui atrás pra ver até que ele faz lá. Mas tu entende? Eu não tenho nem opção de desligar essa porcaria. Uhum. Não tenho. Não tem o que fazer. E boa parte dos carros, assim, estão desse jeito. Bom. Mas enfim, é isso aí. Bem legal. Mais uma dessas, 10 anos depois. E olha que eu nem peguei porque fazia 10 anos, tá? Eu chutei que fazia 10 anos. É meio não fácil. Não lembrava. Né? Meio fácil. É. Não tem tantas possibilidades assim, né? Bom, pra terminar, Vinícius, a gente tinha algum tempo, num episódio recente aí, preparado para falar sobre a questão da biometria aqui, de como que a NPD iniciou uma tomada de subsídios para tratamento de dados biométricos aqui no Brasil. A ideia era que eles estão, né, acho que foi início de junho, portanto há um mês e pouco aqui, que eles querem coletar contribuições da sociedade para efetivamente trazer uma regulação dessa categoria de dados, né, que é uma categoria de dados especial, ou seja, categoria de dados sensíveis, né, os dados biométricos são considerados dados sensíveis, portanto, você tem hipóteses distintas, você tem uma regulação e até o controlador e operador que trata dados sensíveis, no caso aqui biométricos, precisa também tomar medidas adicionais, porque os dados sensíveis, a gente sabe, são aqueles que quando você tem além de atingir mais profundamente a personalidade do seu titular, em casos de tratamentos ilícitos ou vazamentos, você tem também maiores chances de vulnerar ou vulnerabilizar a pessoa, de atingir os direitos da personalidade da pessoa. Pois bem. Mas aí a gente acabou não tendo tempo, ficou para trás, mas hoje eu vi uma notícia, uma reportagem, na verdade, do G1, bem interessante, falando sobre a questão da biometria aqui no Brasil, né? Eu chamei aqui de festa da biometria no Brasil, porque a gente tem visto e a gente tem acompanhado uma certa banalização do uso da biometria para não somente para autenticação, mas para controle de acesso físico. É. Uhum. Então, se você é uma pessoa que frequentou uma academia de ginástica ainda? Acho que é meio velho. É academia. Academia, né? Se você frequentou uma academia nos últimos 10 anos, aí muito provavelmente você precisa entrar lá com a sua biometria digital, né? Sim. Então, qual é a grande questão aqui, né? É que... Mesmo que a gente tenha a possibilidade de uso de mecanismos, de dados biométricos para fazer controle de acesso, a gente ainda precisa aplicar os princípios da LGPD e também precisa conceder aos titulares dos sistemas, né, que eventualmente tratam esses dados, a possibilidade de ele exercitar os seus direitos e também precisa fornecer todas as informações que embasam esses tratamentos de dados. Uhum. É. E o princípio aqui que me parece que emerge com maior atenção é o princípio da necessidade. Ou seja, toda e qualquer atividade de tratamento, se além da finalidade, você tem que verificar se os dados que estão sendo coletados ali, ou tratados, melhor dizendo, naquela relação, eles são os dados necessários para atingir aquela finalidade, ou ainda se você precisa tratar aqueles dados. Então, velho exemplo, eu já contei aqui, mas também conto em aula, mas e é verdade isso, né? Fui num restaurante para tomar esses restaurantes com o menu eletrônico e sem garçom, e aquela coisa que eu acho particularmente terrível, horrível, de péssimo gosto. Mas aí, para eu tomar um chopp e comer uma batatinha, eu tinha que dar meu celular, entendeu? Sem nenhuma explicação do porquê. E aí, de repente, mas eu posso fazer sem o celular? Ah, até pode, mas não sei o que é. Mas aí eu vou te mandar um SMS. Não, eu só quero tomar um chopp, cara. Eu não quero te dar o meu celular, sabe? Sei lá como é que esse dado vai estar sendo tratado. Então, você tem uma questão da necessidade, né? E junto com essa situação, você tem algo que é bem comum, todo mundo conhece, enfim, a gente já falei sobre esse efeito aqui, que é o viés de automação, né? Que é quase algo conectado ou ligado a uma fanatização tecnológica que sempre existiu e que hoje atinge a IA. Ou seja, se eu colocar IA, porque reconhecimento facial invariavelmente vai envolver algum mecanismo ali de IA, né? Então, esse viés de automação, ou seja, eu colocar tecnologia em tudo, seria sempre preferencial, sempre bom, sem adequada análise dos riscos, né? E sem adequada verificação da compatibilização do uso dessas ferramentas com o princípio da necessidade, né? Dia desse eu fui no centro, fui até de novo nesse final de semana lá, tem uma galeria que tem um relojoeiro lá para arrumar um relógio e, cara, na entrada da área comercial, de salas comerciais da galeria, no centro aqui de Porto Alegre, você tem lá os sisteminhas de biometria facial, sabe? E o mais interessante, você passa perto do sistema, ele põe o quadradinho, tem uma tela, né? Ele põe o quadradinho na tua tela. Sei lá como é que aquilo tá funcionando, se ele já tentou reconhecer na hora, que eu tô passando longe do sabe? Eu sou um transeunte ali, sabe? Mas, Guilherme, isso já funciona há muitos anos, porque não precisa de um LLM para fazer isso, tá? Sim. Então, o Yann LeCun já brincava com esse negócio, ele que fez vários testes, inclusive, que chamaram bastante atenção nesse reconhecimento de caracteres. Depois, esse negócio vai evoluindo paulatinamente, e mesmo bem antes dos LLMs, a gente já tinha esse reconhecimento, essa identificação de uma pessoa numa imagem. Eu tinha um colega no doutorado na URGS, nós estamos falando aí 2001, 2002, que eu lembro que ele estava fazendo o doutorado dele, justamente usando machine learning, usando IA, para identificação de imagens, de imagens que continham pornografia. Tá? E eu lembro que ele estava lidando com vários desafios na época, porque a ideia era tentar reconhecer a imagem para fazer um filtro dinâmico desse tipo de conteúdo, né? Então, para ambientes em que tu tem crianças, ou celular, né, ou aplicações voltadas para segurança, para crianças, ou mesmo moderação de conteúdos e tudo mais. E ele estava tentando fazer a identificação em imagem disso na época. E, cara, eu lembro dele falando que o negócio era muito complicado. Assim, de repente tem alguém com um corpo pintado, tá ligado? No carnaval, um corpo todo pintado, não sei o quê. Não é pornografia. Mas ao mesmo tempo a IA falhava em detectar as nuances, né? Então eu lembro que ele tinha vários problemas com relação a isso, e ele tava trabalhando justamente com isso. Hoje, cara, eu não vou dizer que é trivial, mas funciona muito bem. Os LLMs aí com a parte de imagem funcionam muito bem. O computer vision, né? Você tem todos os problemas que a gente já conhece com a falha no treinamento, sobretudo com pessoas de pele negra, né? Isso sendo usado para fins de persecução penal. Até vimos o CNJ, vou falar sobre outra hora sobre essa regra do CNJ recente, mas enfim, isso é outra questão. Então, qual é o problema então que se coloca aqui? Uma outra coisa que se fala pouco na LGPD, aqui no Brasil, né? Ou seja, em proteção de dados, lá fora é mais comum, é qual é a relação de fundo que você tem que embasaria ou que justificaria o tratamento dos teus dados, né? em geral eu escolho a hipótese e deu, e aí tá, tem aquela hipótese, acabou. Aqui no Brasil é muito comum, né? A proteção de crédito permitiria uma série de coisas, os tribunais reconhecem a proteção de crédito, só que eu tenho que avaliar, além disso, qual é a relação de fundo que o titular tem contigo para justificar, é algo mais profundo, na verdade, né? E aí a gente chega no problema dos condomínios, né? Os condomínios, e essa é a festa que eu quero dizer, né? A festa da biometria no Brasil. E essa reportagem trata muito bem disso. Eles dizem que, não sei como eles chegaram nesse número, mas acredito que é factível, 1 milhão de condomínios no Brasil já fazem o controle de acesso com biometria. Aqui no nosso não tem, mas no entorno aqui já vi vários, tem uma telinha, né, na frente, enfim. E daí, quais são os problemas? Primeiro, eu tenho várias pessoas não categorias de pessoas, né? Mas pessoas, eu quero dizer, com tipos de relações diferentes com o condomínio, né? Porque eu vou ter os moradores, em primeiro lugar, né? Lembre-se que entre os moradores eu ainda terei crianças e adolescentes, deixa a coisa mais complexa ainda. Eu tenho os visitantes, eu tenho prestadores de serviços e eu ainda tenho entregadores, né? Eu tenho, sei lá, 5, 6 grupos de pessoas ali que, né, para além dos moradores, que eventualmente vão precisar se submeter a um tratamento biométrico sem saber direito quem guarda os dados, sem saber como é a segurança desses sistemas, quais as práticas gerais no tratamento, né? Essa reportagem vai ficar no show notes, entrevistam lá um prestador de serviços lá, né, de uma empresa e tal, ele diz assim... Olá. Eles dizem assim, mas a responsabilidade pelo sistema é da empresa, mas a responsabilidade pelo uso dos dados seria do condomínio lá, né? Ele falou, quem tá acessando é mais ou menos, porque o artigo 42 da LGPD fala que o operador responde solidariamente quando descumpre a lei e quando não cumpre as ordens ou as instruções passadas pelo controlador. E aí quando você coloca um condomínio, né? Teu pai já foi síndico, né? Eu me lembrei dessa história agora. Aqui no condomínio tem as câmeras, as imagens de câmeras. Cara, um computador largado lá no salão de festas, entendeu? Ligado, você entra lá, você vê as câmeras. Ah, né? Cara, sim, isso é acessado pela internet e tudo mais. Então, aqui o que deveria estar acontecendo é a necessidade de que o condomínio, e eu não tô falando isso, Vinícius, só porque a Brown Pipe presta serviço de apoio para adequação LGPD. Não é por isso, mas assim, eu quero deixar constado isso, né? Você visite lá, brownpipe.com.br, conheça os serviços, veja o blog da Brown Pipe, inscreva-se lá para receber semanalmente as notícias e considere, você está gostando desse conteúdo, Vinícius? Você está gostando desse conteúdo, Vinícius, do episódio de hoje? Eu tô curtindo. Eu também tô gostando. O do episódio passado eu gostei muito, cara. Acho que ficou bem diferente do que a gente viu por aí no... Das coisas que o pessoal tava dizendo por aí. Também gostei. Acho que ficou, então, se legal. Você, assim como o Vinícius, gostou gosta do conteúdo que o Segurança Legal produz, é nesse caminho que tu vai. Considere apoiar, tem lá o apoia.se/segurança-legal, aí você pode ter acesso à campanha, faz parte do nosso grupo, conversa com a gente lá, enfim, considere, né, essas informações aí. Pois bem, então eu dizia, não é só porque a Brown Pipe presta serviço. Eu realmente acredito mesmo, enquanto cidadão, enquanto titular, porque eu eventualmente vou visitar uma pessoa que tem esse sistema e de repente eu tenho que me submeter a esse tipo de sistema sem os controles adequados, sem inclusive ter uma alternativa, e essa reportagem fala isso, né? Sem dar alternativas para os condôminos que eventualmente não querem. Você pode muito bem ter os mecanismos, né, de autenticação biométrica. É claro, com todas as questões de segurança observadas, e também manter lá um sistema para quem, né, com as tagzinhas tradicionais, para quem não quiser dar os seus dados biométricos, porque eu tenho um risco. E mais, de repente tem 1 milhão de condomínios confiando nos sistemas das empresas que disponibilizam essas soluções, e eventualmente, eu nunca vi de perto esses sistemas, Vinícius, mas assim, acredito que estejam funcionando pela internet ainda. Cara, assim... Não tem... acredito que sejam locais, entendeu? Eu já vi as duas situações, tá? Uhum. Bem de perto, assim, a implementação. Desde o computador largado lá numa sala fechada úmida do condomínio. Em geral é assim, tá? Até computador largado na casa do síndico. Do zelador ali. Não, do síndico. Uhum. Do zelador também, mas do síndico. O síndico tá dentro, eu já vi isso. Mas isso não aconteceu com meu pai. Lá no prédio existia uma salinha mesmo, úmida. Uhum. E claro, dos anos pra cá, a coisa tem sido cada vez mais online, né? Uhum. Porque tu não é mais raro tu ter a internet no próprio condomínio e, né, alguma coisa assim. E aí fica muito mais fácil, ou seja, tu ligar isso numa central em algum lugar. Ainda mais, né, que se tu tiver algum termo de uso que te permita ainda usar as informações para alguma outra coisa, né? Uhum. Agora, no geral, cara, o que eu já vi desses sistemas, eu vi uns 4, 5, cara. Eu nunca testei a segurança disso, tá? Mas... Uhum. Sabe quando tu olha... A gente tem esse feeling, porque a gente vai testar um sistema e tal. Tu olha a cara do sistema assim... Cara, isso aqui tem problema. Isso tá meio estranho, né? Isso aqui tá meio estranho. Então... Tu vê umas coisas meio enjambradas, tu vê... E esse lance do... Ah, não, o uso das informações é por conta do condomínio. Mas tu tens aí um SaaS, um Software as a Service, uhum, da vida, conectado lá no condomínio, essas informações tudo sendo mantidas em algum lugar. E aí, mas aí é que está a LGPD se aplica plenamente aos condomínios, é um tema que a gente não debate muito aqui, agora mais, né, com essa banalização da biometria, mais ainda. Aqui, só para dar um exemplo do que eu acho que deveria estar acontecendo, né? É muito engraçado isso que eu vou falar, mas a gente precisou fazer uma obra aqui no condomínio. E aí contratou uma empreiteira para fazer a obra. E aí o síndico disse: olha, a gente vai precisar contratar um outro engenheiro, diferente da empreiteira, para que o engenheiro acompanhe o serviço da empreiteira. Certo, aí okay. O pessoal ficou: poxa, mas eu já vou pagar a empreiteira, por que que eu tenho que pagar um outro engenheiro para acompanhar o serviço da empreiteira? Ele disse assim: aí é bom que tu seja engenheiro e consiga avaliar o trabalho, né? Ele disse, problema. Ou tem um engenheiro aí para acompanhar, ou eu, que não sou engenheiro, não tenho condições de verificar exatamente quais são as questões da obra. E aí, de fato, o engenheiro precisou pedir para que eles refizessem uma série de questões que não tinham ficado a contento, por quê? Porque você tem prestadores de serviços que eventualmente vão prestar o serviço mal, e uma coisa, pelo que eu vi aqui, né, é meio generalizado, então a gente teve que pagar um engenheiro. Com a LGPD é a mesma coisa. Você vai contratar o serviço da empresa, você vai precisar, o mundo ideal seria, você vai ter que contratar também alguém para te acompanhar nisso, para pelo menos garantir um mínimo de segurança do tratamento de dados sensíveis e biométricos de sei lá quantos milhões de pessoas que estão ocorrendo hoje no Brasil. Para terminar, eu tô ficando meio indignado com isso. Porque é um negócio que me indigna, você ter que ficar fornecendo, né, a biometria facial para entrar na tua casa sem que ninguém consiga. Claro, não foram treinados para isso, não conhecem o tema. Mas as pessoas não estão percebendo o risco e os problemas envolvidos nisso. E não é só, os dados vão vazar, a reportagem fala isso, né? Se os dados vazarem, podem tirar um empréstimo no teu nome. Não é só isso. Eu acho que, inclusive, é uma política meio ruim falar assim: se vazarem os teus dados, vão tirar... Não! É muito mais simples. Eu tenho o direito de não dar os meus dados, não quero. Eu quero ter um método alternativo que é plenamente factível de entrar sem fornecer a biometria facial, porque eu acredito que talvez não seja o lugar mais seguro, mais adequado, ou eventualmente eu não quero. Eu tenho por princípio, eventualmente, bom, proteger, aí, né, dizer, os meus dados. Vou, né, dizer assim, então não mude-se. Esse é um problema de morar em condomínio, né? O pessoal põe a regra que quer e se a maioria pôs, lascou-se. A não ser que seja uma coisa flagrantemente ilegal, obviamente, né? Mas se não... cara, mas eu te diria o seguinte, cara. O meu pai, se fosse síndico e não tivesse uma oferta de um sistema desse e não fosse caro, eu te diria que ele adotaria muito facilmente um sistema desse. E ao dizer, óbvio, mas tem esse problema, tem não sei o que e tal, ele diria assim: mas não tem, vamos fazer o quê? Sabe aquela coisa que a gente já... Uhum. Então, assim, esse é o pensamento mais comum, assim, é o que a gente encontra. Então, assim, não é porque existe que a gente tem que necessariamente sair utilizando, não é? É um viés de automação. Não tem que usar necessariamente em tudo quanto é canto a mesma... Não, não, aumenta ali o nível de segurança até onde tu precisa. E pior que depois, daí o cara quer entrar, aí tu chega num condomínio desses, biometria, não sei o quê. E, cara, aconteceu comigo, eu fui numa outra cidade esses dias e tinha um prédio com um interfone, com câmera, com não sei o que, escambau. Eu tava tentando entrar, digitando o número lá, o pessoal não atendia. Aí vem uma senhora, eu perguntei, a empresa tal é aqui? Sim, a empresa tal é aqui. Então, assim, eu tô chamando o interfone, não tô conseguindo. Ah, não tem problema, é lá no andar tal. Ela abriu pra mim e eu entrei com ela. Acabou. Então, assim, aí tu põe um negócio com biometria, com um monte de tralá. Então, assim, não precisa, não vai te aumentar a segurança. Ela vai te tirar o incômodo. Tem uma coisa interessante aí, Guilherme, e de fato não dá pra ignorar. Quando tu vê condomínios que a entrada é com chaveirinho, RFID, tá, aquelas tagzinhas, essas tagzinhas pra copiar isso aí é ridículo de fácil. Eu tenho um copiador dessas tagzinhas. Na internet ali, é uns 30 pila, 40 pila, assim, nessa faixa, não é muito mais caro que isso. Não, o meu é mais. Meu, mas não precisa, né? Não precisa ser um super copiador, tá? Então, assim, tu gasta R$100 que seja, tu já tem um negócio que vai copiar a tag. E aí, Guilherme, tu vai copiar, tu perde um pouco o controle dessas tags. Uhum. É fácil de copiar esse monte dessas tags e tu não tem como saber quantas tags existem por aí, tá? Uhum. Uma vez que elas podem ser copiadas. Então, ele tag, tu perde e tudo mais. A biometria, se eu quiser cancelar o acesso do Guilherme, eu cancelo o acesso do Guilherme. Eu sei quem tá com acesso cadastrado no sistema. Uhum. Então, de fato, olha, eu tô vendendo o sistema de biometria, deve ficar puto comigo. Põe um pi depois no que eu falei. Não vai ter edição. Não vai ter edição. Então, tem que botar no YouTube lá o aviso. Mas então é o seguinte, ó. Tu vai ficar bravo comigo, porque mas... de fato, tu tem um controle muito melhor com tag, com biometria, do que com chave e do que com tag. Porque com biometria, eu consigo acessar o sistema e saber quem tá liberado nesse momento. Eu posso classificar os moradores, eu posso de tempos em tempos zerar. A gente vai ter um pitch no condomínio aqui, gente, que uma vez por mês nós vamos zerar os que não são moradores, tá? Uhum. Então nós vamos manter isso aqui atualizadinho, bonitinho. Aí tu tem como saber quem tá habilitado pra entrar. Não é, por exemplo, de repente tu tem que dar uma tag aí no teu prédio pro pessoal que vai fazer a obra. E eles vão usar a tag pra entrar, pra sair, etc. Sabe-se lá se vão passar pra alguém, sabe-se lá se vão copiar isso. Tá. Não tem como saber. Mas tá? Aí... mas eu cancelo aquela tag. Não, beleza, tu pode cancelar aquela tag. Se aquela tag não for a cópia da tag de alguém. Então, assim, existe uma vantagem em uso da biometria no lugar da tag de RFID. Tá, mas é que eu não queria entrar nessa chave física. Eu não queria entrar nisso porque talvez dê um outro episódio, mas aí eu me lembro do nosso episódio. Isso é uma ideia. Cara, a gente traduziu na época que não existia IA ainda, né? No LLM ainda. A gente traduziu o artigo do Schneier. Né? Tradução autorizada do nosso amigão Bruce Schneier. Né? Sobre o teatro da segurança, né? E aí eu acho que se encaixa muito bem na questão do viés de automação e da fanatização tecnológica, né? Porque você vê, as pessoas ficam maravilhadas com aquela telinha que filma o teu rosto e dá um né? Só pra concluir. As pessoas ficam maravilhadas com aquela modernidade tecnológica que vai nos deixar mais seguros. Mas usando o teu próprio argumento, a partir do momento que alguém permite que outro... Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo de um... Eu sigo, né, na internet alguns grupos de fraudes e tal. E tem alguns furtos que são feitos, o cara se anuncia como o entregador do Mercado Livre, de mercado. Né, galera? Esses dias, sábado de noite, cara, a gente tava jantando aqui, sei lá, 9 horas da noite, toca um negócio. E eu sei que esses caras, às vezes, poxa, ralam pra caramba pra fazer as entregas, ganham pouco, às vezes... estraga o carro, ele fica fazendo entrega até... Eu sei de tudo isso, eu sei, entendo completamente. Mas aí, de repente, tem um cara, você pode vir aqui pegar a encomenda do apartamento tal, porque ele não tá em casa e... Cara, eu não vou descer quase 10 horas da noite de um sábado pra pegar uma encomenda, porque até poderia, provavelmente era algo legítimo, mas... Mas tu percebe que a segurança física, tudo isso pode ser destruído a partir do momento que sim, tu deixa o cara entrar junto contigo, que é aquela velha história lá antigamente dos caixas 24 horas, que tinham, você tinha que passar o seu cartão para poder entrar, porque pro mendigo não dormir lá dentro, aí acabaram com aquilo, onde só aperta um botão e entra, enfim. A gente falava isso nas palestras lá 20 anos atrás. Sim, né? Sim, então, exato. Então, é uma questão muito mais complexa e eu não te contrario no sentido de que é útil ou eventualmente eficiente. Eu me preocupo, sim, com o eventual exercício dos direitos do titular, da eventual oposição e da segurança de tudo, da segurança daí do sistema que mantém tudo isso, né? Ele eventualmente pode, sim, aumentar a segurança do teu ambiente. Só que a gente não pode se esquecer também que tem a manutenção desse negócio. Tem que cadastrar rosto, eventualmente não vai funcionar. Né? Então, esse próprio processo da manutenção cotidiana do sistema também pode trazer outros riscos e outras vulnerabilidades que não vão compensar o gasto que você vai ter que ter com isso. Né? E, eventualmente, até uma chave física pode ser muito mais eficiente do que esse negócio, entendeu? É, assim, o gasto, esse é um detalhe, né? Que o valor vai cair. Ela só tá sendo usada em condomínio, que caiu muito o investimento necessário para biometria. É, mas não é tão barato assim, né? Não, ainda não é tão barato assim. Ainda. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Já foi cara a ponto de ser uma coisa que nem... Pô, coisa de filme. Ah, uhum. De coisa de né, super, né, de ambientes super controlados e tal. E aí depois esse negócio começa, o preço começa a cair, o valor começa a cair. É o que acontece com a tecnologia, o valor cai e ela se populariza. E aí tu começa a utilizar ela em vários lugares, ou seja, se torna viável tu usar um leitor digital na academia. Né? Se torna viável, né? Uhum. E aí tem que ver, aí entra aquelas questões da comodidade versus a segurança e muitas vezes da percepção de segurança que a pessoa tem, né? Então... Mas enfim, Guilherme, é assim, eu acho que... Só sobre o custo, pra gente não perder, eu sei que a gente já tem que ir terminando. Os valores aqui, né? O valor por ponto de acesso de 1.200 a 13.500, aí o investimento do sistema pra base de 1.500 e a instalação com portaria remota 5.000 em média, com custo mensal de 1.000 a 2.500, que ainda tem a questão da portaria remota, né? Com portaria remota, abrir com aplicativo à distância, isso é bem, já tá bem generalizado. Que é um outro problema também, né? É um sisteminha no aplicativo que tu abre à distância, então tem questões de segurança bem importantes aí. Porque daí você fica pensando, Vinícius, desculpa, é um assunto que eu fico meio revoltado até assim. Porque, mas assim, o criminoso não sabe que o meu sistema que eu tenho... Cara, os caras acabaram de desviar 1 bilhão de... Né? Basta que o criminoso... se dê conta de eventuais vulnerabilidades nesses sistemas, que eu diria que há muita chance de existir, que você vai começar assim a ter explorações. Cara, paga alguém pra acrescentar lá uma biometria, pronto. Tô pra abrir o portão tal hora. Tá bom. Não. Que nem quando você consegue. Paga o cara lá. Paga 5.000 pro cara e o cara te dá as credenciais de acesso. Bom. É, né? Como aconteceu no banco. É. Como aconteceu no banco. É. Bom, vamos terminando. Bora. A gente lembra que a gente deixou de fazer café quente, café frio, né? Mas. Ah, cara, mas aí esqueceu, tu, né? Tu me quebra. Tá, deixa pro próximo, a gente se prepara. Não. Eu consigo dar um café frio ligeirinho aqui. O café frio vai pro Grok, pro Elon Musk. O cara que tá cada vez mais doido e agora fez isso com o Grok e num momento que todo mundo fala de tem que ter segurança na IA, tem que saber o que a IA faz, tem questão do super alinhamento, um monte de gente falando que é preocupante, etc. Então, pra mim, vai pro Elon Musk. Ah, eu dou o café frio pra banalização da biometria no Brasil. Tá, e o Expresso é pra quem? O Expresso vai para a NPD, que tá fazendo, né, que tá recolhendo aí a tomada de subsídios para o tratamento de dados biométricos, que eventualmente pode, né, trazer um pouco aí de trazer mais segurança para essas atividades. Eu acompanho o relator, porque eu não tenho café expresso não tenho para quem dar meu café expresso. Então, agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.